escreve com um cifrão. Na moto, no carro, na lancha, no quarto da casa de campo, na poltrona do avião. Amor se escreve com um cifrão. Amor que se dá, que se vende, que se empresta, que se cobra, que se espera, que se sonha, que se rouba, que se implora. Do amor que vem do coração. E o amor que vem do coração, que é dado por uns, ganhado de alguns, esquecido por nenhum. Arrematado por um milhão. Amor se escreve com um cifrão. Amor se escreve com um cifrão. Amor se escreve com um cifrão. Que é belo, de valor profundo, agrada aos olhos de todo mundo e é bom de se ter. Amor é o que nos dá prazer. Amor é o que nos dá prazer. É ouro ou prata, vestígio da beleza plástica, é busca frenética da autorrealização. Amor se escreve com um cifrão. Amor se escreve com um cifrão. Amor se escreve com um cifrão. Se escreve com um cifrão.